O Ministério dos Betas adverte: ler faz bem à saúde. Pessoal que está nos ouvindo, está começando mais um BetaCast. Opa! Como vocês sabem, eu sou a Ellen. E eu sou a Clara. A gente está aqui hoje, né, meio que na loucura, porque a gente acabou de acabar um Verdade ou Desafio na Liga dos Betas. É, para quem não sabe, existe. Existe um jogo de Verdade ou Desafio que a gente faz de vez em quando na Liga dos Betas. E assim, acontecem as coisas mais cabulosas que existem na face da Terra. Tipo, que acabou de acontecer com você. Não, não vem ao caso, né, Clara? Não precisamos contar para os nossos ouvintes o que acabou de acontecer aqui. Eu não vou dizer da passagem, justa, eu não vou. Né? Muito obrigada. Mas enfim, a gente está aqui hoje com um convidado que inclusive estava me zoando até o momento no Skype, né? E esse convidado calhou-se de ser, né, hoje, o nosso host também, né, do BetaCast, que é o Gabriel. Oh. Aê! Oi, gente. Bem-vindo! Ele tá rindo da minha desgraça, gente, não ligue. Eu ainda tô rindo, desculpa. Bom, o tema hoje do nosso BetaCast é um tema, assim, muito, vamos dizer assim, que eu considero pra caramba, né? E tem por título, Não Estou Disposta. Não estou. Não estou disposta. Nem um pouco. Esse tipo, né? Tudo de bom, cara. Ô, Clara, fala pro pessoal sobre o que vai falar o Não Estou Disposta de hoje. Bom, não estou disposta a continuar a ler determinada fanfic que não deu, sem condições. Eu prefiro, sei lá, ver Faustão, mas não dá pra ver. E motivos que levaram a parar de ler uma fic é o tema central, né? Título, não estou disposta, mas o tema central é motivos que levaram a parar de ler uma fic. Exatamente. E aí é o que a gente vai debater hoje. Não, mas verdade. É aí que o bicho vai pegar. É, acho que a gente vai conseguir algumas, outras vão ser editadas com certeza. Mas antes, como sempre, a gente tem o nosso querido quadro do BetaCast, né? Que foi preparado carinhosamente essa semana pela Clara. Opa! A Clara, ela escolheu um quadro pra gente que tem tudo a ver, olha, com o tema de hoje. Que conversa fiada. Foi você, Ellen. Foi você que falou assim. Mentira, cara, para com isso. Foi você que falou assim. Ah, por que não pode ser então o quadro? Momento, pelo amor de Deus. Tá aí, tacou na cara da sociedade. Ela acabou de revelar pra gente. Ellen está sendo exposta. É, total. Foi ela, tem que ser, tem tudo a ver contigo. Ela falou. Se a chefe falou, tá falado. Momento, pelo amor de Deus. É isso aí, então. É, pra quem não sabe, o Momento, pelo amor de Deus, é um momento que a gente vai ter em alguns quadros do BetaCast, que ele serve pra gente fazer um desabafo daquelas coisas absurdas que acontecem no mundo da escrita. Aquelas coisas mais absurdas, assim, que os escritores, hoje em dia, eles estão escrevendo. Umas coisas que não tem cabimento, que não tem nada a ver. É pra isso que serve aqui o Momento, pelo amor de Deus. É um momento de desabafo, realmente. A gente vai ter que falar isso com muito cuidado pra não ofender ninguém. Uhum. Estou escolhendo as palavras aqui já. Isso vai ser. Né? Vamos devagar, né? Vai ter que ser bem devagar. Né? Não façam igual aconteceu comigo agora, né? No desafio? Não me faz lembrar. Ai, ô Clara, você vai começar fazendo a pergunta pro Gabi? Como é que você vai fazer? Eu acho melhor eu fazer a pergunta. Ai, gente, estou com medo dessa pergunta. Então manda brava. Então vamos lá, nosso convidado, Gabriel. Oi, gente. Antes de mais nada, eu quero dar parabéns, assim, publicamente, porque o Gabriel agora é nosso coordenador de segmento. Ele é o cara da fiscalização. Ah. É o cara da fiscalização, é o cara que vai ver direitinho se as revisões estão sendo cumpridas como tem que ser. E entre outros projetos lá de segmento. Então, muito bem-vindo, nosso convidado ilustríssimo. A pergunta, Gabriel, é a seguinte. Manda, vai. Qual foi o maior absurdo que você leu recentemente em alguma fonte? Ai. Eita! A queima-roupa. Que eu li recentemente. É, recentemente. Qual foi o maior absurdo? Agora eu quero ver. Tá. Qual é a classificação indicativa da pergunta? Não tem classificação, não. Ai, não. Gente, eu tô com medo dessa resposta. Ai, agora. Eu estou com medo. O maior absurdo. Não precisa ser específico. Não precisa chegar nos finalmente, mas conta pra gente, assim, mesmo que por cima, que tipo de absurdo que era? Ai, tá. Tá bom, então. Era uma fake yaoi. Que eu estava lendo por recomendação, eita, inclusive. É que a minha amiga disse, ah, você é muito boa, fica, ela é muito bem escrita. Eu falei, então vamos lá ver, né? Se ela é muito bem escrita, vamos ver. Aí eu li, acho que foi, no primeiro capítulo, os dois personagens se conheceram. Na primeira cena do primeiro capítulo. Aí no segundo capítulo, uhum, eles estavam namorando. Rápido. Eles tinham se conhecido um dia antes. Aí eu fiquei assim. No segundo dia? No segundo dia. Beleza? De terem se conhecido. Caramba. Aí já fiquei assim, meio, né? Tipo, quatro caras. Aí eu fui continuar lendo. Aí no outro. Não, passou o terceiro, chegou no quarto capítulo, que eram capítulos bem curtos, não eram grandes. Eis que um dos personagens leva outro personagem que eles se conheceram há uma semana para um motel. E eles tinham se conhecido, tipo, uma semana. E lá no motel. Eles fizeram umas coisas que eu não achava que eram possíveis de serem feitas. É que o mundo hoje assim, tá moderno, Gabriel. Fisicamente. O povo tá avançado hoje, entendeu? Com uma semana já acontece. Duas horas coisas de balada, já, entendeu? Não, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Porque a pessoa chegar ao ápice duas vezes durante uma relação é até a gente aceita, né? Mas é quatro bom. Vezes, gente. Quatro vezes em uma noite. Caramba, esse negócio, eita, foi legal, hein? Tava vivo depois disso ainda? Eu não consegui chegar no final. Assim, eu cheguei na segunda e eu fui pulando os parágrafos pra ver se acabava. Pra Mas não ter tinha problema. Tanto fôlego, enfim. Foi esse o maior absurdo que eu li recentemente. Caramba! Um dos momentos para você abandonar a leitura de uma fanfic, acho que é a Inverossimilitude. Com certeza. Ah, sim, com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Tudo bem que não tem inverossimilhança em mundo de Harry Potter e o nosso mundo real. Nem as coisas que acontecem no Naruto, principalmente. Olha, eu vou falar porque é uma coisa que me incomoda demais aqui em casa. Eu tenho dois filhos, eles são pequenos e eles assistem Naruto, tipo, e depois eles começam a falar com os personagens, gritando. Você não pode isso, eu quero. Para com isso, mano. Meu Deus. E sem contar que o pequenininho... Mas o pessoal do Naruto fala gritando? Fala gritando. Eita. E sem contar que o pequenininho, ele tem 5 anos, ele vai correndo com as mãos pra trás. Ninguém pode com as mãos pra trás, gente. Ai, de cara, no chão você quebra os dentes. Ah, eu fazia isso. Eu não vou mentir que eu fazia isso quando eu tinha 10 anos. Mas o Naruto também, né? O povo do Naruto. Claro que tem coisas que não são, assim... Então, compatíveis com nossa realidade, né? Mas tem outras, principalmente originais, que eu acho que extrapola demais. Eu tava até pensando sobre esse tema, quando a gente tava vendo o roteiro e tal, e eu tava pensando a questão da previsibilidade do desenvolvimento da história. Uhum. Aí eu fiquei assim, gente, isso eu acho até que é o que mais chama atenção, a previsibilidade. Você sabe o que vai acontecer, você imagina, você já sabe o que vai acontecer, porque eu não sei se já aconteceu com vocês, vocês estarem lendo uma fanfic que tem a corrente elétrica que passa do corpo de um pro outro. Ah. Uhum. Olha só. As línguas que estão travando uma batalha. Batalha. Nossa, isso é muito clássico. Muito não, clássico. Pra mim, o mais sinistro é quando os personagens se olham, aí já sentem alguma coisa diferente, né? Aí quando encostam as mãos no cumprimento, sente a corrente elétrica passando pelo corpo. Não, o tanto de corrente elétrica que tem nessas narrações já era pra todo mundo já ter morrido eletrocutado, né? Se for ver bem o quê. Não dá, cara, gente. É muito, não dá, não é dá. É complicado. Dá. Pra quem gosta de ler... O tio que era bem e depois virou João. E pra quem gosta de escrever... Uma batalha por dominação. Betacast! Eu daqui com marketing, se você precisar. O podcast da Liga dos Betas. Do Niafen Fiction. Queria ter esse vocabulário. Eu tô inspirada hoje. Você tá muito feliz. Gabriel, você acha que quem abandona a leitura tem direito a opinar sobre a ficha? Quem abandona a leitura tem? Tem. Explica por quê, então. Eu acho que sim. Olha, a pessoa que abandona a leitura, se ela realmente estava interessada na leitura e ela se perdeu no meio... Ela tem os motivos dela pra não ter gostado da história e ter decidido parar de ler. Diferente daquelas pessoas que param de ler porque não tem tempo, porque a vida fica tarefada e não dá mais pra acompanhar, são pessoas que estavam gostando da história e por alguma razão dentro do plot, ela não conseguia mais continuar. Mesmo que ela tenha abandonado no meio, eu já abandonei muita história no meio. Inclusive, hoje eu só tô procurando histórias finalizadas. Porque é difícil acompanhar as histórias. A maioria das histórias do Nhá que estão em progresso, elas geralmente não acabam. Até porque, às vezes, o autor não recebe muitos comentários e ele desiste da história. Você acha que aí entra... É um motivo comum pro autor abandonar a história? O próprio autor abandonar? Não ter comentário? É, com certeza. Aí as pessoas acham que não vale a pena. Que não vale a pena mais postar. Aí a pessoa para de escrever. Aí a quem tá abandonando a história, nesse caso, é o autor. Mas eu acho que pode opinar assim. Depois, se a pessoa parar de ler no segundo capítulo, eu acho difícil. É, tipo, ver só um episódio de uma série já quer falar dela. Mas se eu for lá pela metade, eu não vejo problema. Eu também concordo com isso. Eu acho que quem abandona a leitura pode ser por diversos motivos, né? Igual que a gente tá comentando aqui. Pode ser que a história não cativou por N motivos. E também tem essa parte de abandonar a leitura, porque o autor, ele abandonou também a história. Ultimamente, assim, acho que no último ano, o que eu mais li foi história em inglês, né? Então, não era da plataforma do Nhá. E a sorte que eu tenho é que a maioria, pelo menos, dos atores... Né, dos autores do fandom que eu sigo, terminam a história. Mas, assim, teve uma fic muito clássica de quando a série começou. Que era, assim, a fic que todo mundo que tava entrando no fandom conhecia. E eu entrei, a primeira fic que eu li da série foi essa fic. E era uma história, assim, que aos nossos olhos era uma história muito boa. Uma história que até, tipo, o próprio cast acompanhava. Porque não é conhecido na série, então até eles acompanhavam e tal. Só que assim, o pessoal começou a cobrar tanto das autoras que escreviam a história, que quando chegou tipo assim no 20º capítulo, mais ou menos, elas desistiram. Não, acho que nem, não era nem 20º capítulo, era bem menos, eu acho. Elas desistiram, abandonaram a fic. E aí o povo ainda tinha esperança, né? Alguns meses depois o povo passava ali e ainda tinha esperança de que ia sair alguma coisa de lá, mas... Depois que viram que não ia mais acontecer, a galera meio que desistiu da fic. E no fim da história, resumidamente falando, até a fic ficou conhecida como tipo, meio que a fic que não deve ser mencionada, sabe? Gente! No fandom. Então a galera desistiu geral mesmo. A gente tava falando antes de autores que tinham parado de escrever por falta de incentivo. E agora a gente viu um caso de autores que pararam de escrever porque tinham muito incentivo e muita pressão em cima deles. Muita pressão. Exatamente. Sim, exigência, né? E os motivos mais comuns para abandonar essa leitura? O que você acha? Você falou sobre a questão do autor. Mas e enquanto leitor? Qual seria um motivo, assim, um motivo que seria bem grave para vocês abandonarem uma leitura? Eu vou falar um motivo bem clássico, que é quando o autor só vai continuar a história se ele recebeu um número X de comentários favoritos. Ah, realmente. Não, gente, não dá. Nossa, é muito clássico. Não dá, me dá uma ânsia. Isso não dá. Autochantagista. Eu acho que a gente tinha comentado isso, né? Numa conversa que a gente teve. Foi. Eu acho que a gente tinha comentado esse assunto mesmo de autor ficar cobrando, né? Review e comentário na FIC pra continuar, tipo, fazendo meio que chantagem. Eu tinha comentado que isso pra mim é um turn off, né? Gente, não. Com certeza. Não tem cabimento um autor fazer isso pra mim, na minha opinião. Autores que estão ouvindo isso, não façam isso. Desculpa, gente. Não, é uma realidade. Por favor. Por favor, a gente implora. Não cobre review, é feio. É feio mesmo. É feio, a sua imagem fica ruim, seus leitores se sentem pressionados. E vai ver o que eles comentam lá. Nem é verdade. Eu já tô comentando pra você continuar. É deselegante, na minha opinião. Eu acho que a gente não. Como escritor, a gente não precisa ficar mendigando a atenção dos outros pra gostar da nossa história. Tipo, faz seu trabalho, né? Escreve aquilo que você faz de melhor. E você vai ter reconhecimento por causa da forma com a qual você escreve. Mas não fica mendigando a atenção dos outros, que eu acho isso muito feio. É feio, é deselegante. Deselegante é uma palavra tão chique, né? Deselegante. Queria ter esse vocabulário. Eu também. Eu tô inspirada hoje. BetaCast informa: chantagear os seus leitores dizendo que só postará um novo capítulo se tiver reviews é um crime inafiançável. E por falar em vocabulário, eu acho que isso também é uma coisa que espanta leitores. Ah, com certeza. Um vocabulário empobrecido, uhum. Um vocabulário mal escrito. Mal tudo, tudo de errado, vocabulário do autor. Sabe quando a pessoa bota o nome do personagem em cada frase? Como assim? Todas as frases têm o nome do personagem nas ações. Aí, ao invés de usar pronomes ou... Variar. Isso, os conectivos. Ele fez, tipo, o fulano fez, o fulano foi. Isso, aí o fulano levantou, o fulano abriu a porta, o fulano tomou café. Aí vai repetindo a palavra, repetindo, aparece 5 vezes no parágrafo, 7 vezes no outro. Ali fica batendo o nome na minha cabeça. Mas aí não é só. Eu acho que não é só a questão de repetir o nome do personagem. Aí eu acho que já entra também outra questão que a maioria dos betas com certeza vai falar. Isso de você ter que descrever em minuto a minuto o que o personagem tá fazendo. Ao invés de sintetizar isso. Tipo, levantei, abri a porta. Fui ao banheiro, me olhei no espelho, escovei os dentes. Aí, detalhe que geralmente entra assim, fiz tudo o que deveria fazer. É. Tem gente que se prende muito aos detalhes da história e parece que o plot não anda, né? Parece que é, fica lento, fica maçante, o negócio vai, parece que não anda, não chega onde tem que chegar. Agora eu vou confessar um negócio pra vocês aqui, vocês podem me odiar com todas as coisas. Eita. Mas eu já abandonei. Eu já abandonei o livro da Amy Rice por causa de descrição. muito, muito, muito repetitiva e a coisa acaba não andando. E eu já tava assim, eu tava lendo 3 páginas sobre a roupa do Lestat, eu já não tava notando mais. Misericórdia. O brocado da roupa, o botão perolado, o terceiro botão do punho esquerdo estava um tantinho aberto. Vocês acham que isso aconteceu comigo, mas vocês acham que isso, de uma forma geral, atrapalha um pouco a história? No meu caso, atrapalhou. Eu não consegui ler direito. Assim, eu, enquanto leitora... Ela, enquanto leitora, eu não gosto de história com muitas descrições. Até porque se vem muita informação na minha cabeça de uma vez, eu não vou guardar nada. No próximo parágrafo, eu não vou nem lembrar qual é a cor da camiseta do personagem. E foi bom você falar disso, porque eu, enquanto beta, já percebi assim que às vezes a gente... enfrenta 2 tipos de autores, né, com quem a gente trabalha. Que é aquele autor que tem problema em descrição, que ele não descreve nada, né? Ele só tem diálogo e acaba empobrecendo o texto, de uma certa maneira. Mas eu também já cheguei a pegar autor, que ele pegou, acho que eram 5 personagens, não sei, na história, e começou a descrever muito, muito mesmo. E o negócio ficou tão cansativo que, assim, ele falou de um personagem num parágrafo, quando chegou na continuação do capítulo, lá no outro parágrafo, eu não lembrava nem mais quem era quem, de tanta descrição que tinha. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, enquanto leitora, se eu tiver que ler uma história que tem muita descrição, não importa se é o Machado de Assis ou se é a fic do Niá. Pra mim, realmente, vai ser um motivo, talvez, quem sabe, de abandono da história, se isso continuar por muitos capítulos, e não só nos de apresentação. Eu concordo com você. Até teve um... Vocês sabem do livro do filme de Eragon, certo? Eu nunca assisti, mas sei. Sim, sim. Quando eu fui ler os livros, eu até gostei do primeiro e eu fui ler o segundo. Só que no segundo tem um capítulo que o autor passou um capítulo inteiro falando de um ninho de formiga. Mas é? Um capítulo inteiro! Gente! Caramba! Eu passava, acho que foram 3 páginas ou 4 páginas só descrevendo, porque a ideia era que o personagem estava sentindo a terra, entendeu? Estava tendo contato com a natureza. Aí, o jeito como ele foi tentar descrever esse contato foi um jeito muito maçante. Então, às vezes, o autor tem muita ideia de como ele quer trazer as coisas para o leitor, mas ele não sabe lapidar essas ideias e acaba deixando muito cansativo para a gente, porque na cabeça dele parece ser muito interessante. Aí, quando ele passa para o papel, acaba não sendo tanto assim. Acho que também é um dos motivos, né? O autor colocar muita coisa na história, todas as suas ideias, dele não lapidar qual é a melhor na hora de usar. É, mas pra isso que tem o beta, né? Isso. A importância do beta é essa, pra... Aconselho aqui, já fazendo propaganda da Liga. Fazendo aqui o marketing, se você precisar do beta, do autor que está nos ouvindo, vá lá no NIA, abra a nossa página, dê uma lida nos autores verdinhos ou azuis e seja muito feliz. Isso já entra, acho que, também na questão do enredo, né? Um enredo cansativo. Isso acaba, essa falha acaba cansando o leitor, mesmo o leitor mais atento. Ah, foi bom comentar sobre isso também. É que eu tava lembrando, uma das fics, aliás, eu já li muitas fics desse, né, fandom que eu estou comentando, que não vem ao caso dizer qual é. Né? Sim, muitas nos últimos meses. E uma coisa que eu percebi que o pessoal faz muito em comum é, assim, pegar frases ditas, né, diálogos, assim, marcantes, vamos dizer assim, os jargões dos personagens no seriado e trazer para a história. Assim, quando você começa a ler uma história, duas histórias e encontra aquilo lá, você fala, pô, uma referência, né, da série, legal, bacana. Mas quando você vê a mesma referência em todas as fics que você lê, você fala, putz, isso de novo, não. Ah, mas peraí. Mas aí você não acha que também isso aí é um problema? É um problema do autor ou do leitor? Será que é o leitor que tá num dia ruim? E aí pode ser um motivo. Ela tá rindo, mas é fato. Será que isso é o problema do autor ou do leitor? Não. É verdade, não, porque aí. O autor tá inocente lá, achando que tá bacana. Não, mas o leitor, se ele é tão fã do fandom quanto eu, ele vai saber que isso daí já tá batido e que ele pode utilizar de outras maneiras. Que não é só eu que vou estar reclamando. Que, tipo, todo mundo sabe daquela frase que o fulano falou na série, que é usada em todas as fics. Por que que ele vai usar de novo? Por que que ele não inova, gente? A célebre frase de Jogos Vorazes: você me ama, verdadeiro ou falso? Aí o que mais tem é fanfic com esse título. Tu precisa nomear, tem dezenas. Na verdade, eu até tive sorte com o fanfic de Jogos Vorazes. Eu não sei se foi meu dedinho ali com o mouse, mas eu cliquei em histórias realmente muito boas, cara. Muito boas. E não me deu em nada vontade de abandonar. O Niá tem muita gente boa. Tem pra caramba. caramba, bem pra caramba. Eu realmente, do fundo do meu coração, eu me ressinto da gente não ter mais metas para poder ajudar essas pessoas. Porque um dos motivos também que deixa a gente, que faz a gente abandonar uma fanfic, é uma fanfic mal escrita, cara. Entendeu? Erros do tipo, com certeza, escrito com N, tudo junto. Isso. Eita! Isso a gente já viu várias vezes. Eu também te amo. A gente já viu várias vezes. E realmente, não. Cara, é coisa pra abandonar mesmo. Tipo, pô, o enredo até que tá bacana, mas meus olhos assim estão em chamas aqui. Perdão, o trocadilho do Jardim Horácio. Mas, pô, não dá. Tem coisas que não dá. A retina da gente derrete tudo. E o mais interessante é que, às vezes, são autores muito, muito bons, cara. Exato. Já passei por isso. Né? Eles têm ideias, assim, incríveis. Você vai lendo, assim, caramba, que bacana. Aí você esbarra numa pontuação que não tá bacana. Beleza, deixa. Dane-se, vambora e tal, aí você, mais na frente um pouquinho, você esbarra de novo no com certeza, desse tipo com L. Aí depois o mal com U e com L. Aí depois, sabe? Aí começa um acúmulo de coisas que no final... Vai dando comichão. Vai matando aos poucos a vontade. Vai matando aos poucos. Embora o enredo seja muito bom. E o medo também, né? De você começar a escrever errado, de tanto ler errado. Absorver. Eu acompanhava uma autora que ela escrevia histórias de Glee, né? Na época em que eu gostava de Glee. Ah, do passado Glee negro. É tranquilo, pô, para com isso. Ah, não, passado negro não. Glee é legal, para mas então, deixa eu terminar aqui a situação. E assim, a história que ela escrevia tinha assim umas ideias muito fantásticas. Eu curtia muito as ideias, assim, ela escrevia uma história meio de ação, sabe? Eu achava muito interessante. Só que os erros grotescos que ela tinha de ortografia e gramática, meu Deus do céu, era assim, ai meu Deus do céu, só vou te perdoar porque a história tá muito boa. Mas assim, era cada parágrafo mais barrado, tipo, num erro absurdo, assim, sabe? Você fala, meu Deus do céu, não, não. Até que eu desisti de ler, eu não aguentei ler a última história dela, porque não tinha condição. Penso, cara. Dava dó. Às vezes a história é tão legal. Mas aí não flui. Você tá lendo e tem que... É igual você sair pra jantar com alguém e a pessoa tá com um ramo de alface no dente. Sabe? A pessoa mais interessante do mundo, mas vai ficar olhando. Ou se vai. Exatamente. Você tá ali e você não consegue mais olhar nos olhos da pessoa. Aquele pontinho verde. Essa é a mesma coisa, amor, com o Felipe. Desculpa lembrar disso. Mas é fato. A fanfic não adianta. Se ela não tiver bem escrita, se ela, o enredo não tiver amarradinho, você acaba assim. E eu, sinceramente, uma das coisas que eu mais presto atenção é no enredo. Não sei se é porque, por questão de exercício mesmo, todo dia. Aí vai chegando assim, em certo momento, eu começo a ver. Mas o fulano não tava com a blusa azul, agora tá dizendo que ele tá tirando uma camiseta branca? Gente, me dá um desespero nisso. Me dá um desespero. Aí eu volto e falo assim, tá, esquece, deixa passar. Mas aí lá na frente, eu já vi até a personagem que mudou de nome. Já sei. O tio que era Pei, depois virou João. Gente, não. Coisa assim, não era tão gritante assim, mas era tipo... não me lembro agora. Mas tipo, era Liz e virou Cris, sabe? Coisa, não era tão gritante. Mas era uma coisa que chamava atenção, ainda mais para quem realmente está atento ao que está lendo. Eu acho até uma tremenda falta de respeito você pegar para ler um texto de alguém sem atenção. Eu acho que é respeitoso você ler e você tá atento que a ideia que a pessoa quis passar para você, entendeu? Os momentos, você se transportar para aquele texto. Para a história. Para a história, lógico. Qual a função do autor? É te apresentar um mundo. Não, mas ele vai me apresentar um mundo que eu fico dando de cara na parede a cada parágrafo. Eu não vou gostar. Entendeu? Seja por questão de enredo, seja por questão de ortografia. Eu acho que esse é um dos motivos que eu para. Deixa eu fanfic, com certeza. Ô, Clara, mas é, isso que você falou, eu vou ser bem sincera. Eu acho que é pior, pra mim, na minha opinião. Pior do que erro, você encontrar erro de ortografia ou erro gramatical numa fic. Eu tenho muito problema se eu começo a ler uma história, por exemplo, e eu tô acompanhando a linha do tempo, vamos dizer assim, em que a história se passa. Uhum. E começa a ter uns erros assim, sabe, que parecem pequenos, mas me incomoda assim no fundo da alma. Aconteceu uma cena na quarta-feira, aí do nada, tá no mesmo dia e a pessoa fala que era sexta, sei lá. Uhum. Ou um negócio se passou na sexta-feira e aí a pessoa já mudou pra outro dia que não tinha nada a ver, sabe? E já tava no final de semana, assim, e não acompanha o tempo da história. Eu falo assim, ué, mas não era tal dia, assim? E você sabe que foi um erro que a pessoa fez. E você sabe que é um erro de falta de atenção. É, cadê, assim, o esqueminha do capítulo pra você não se perder nos dias que se passam, né? É, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. É muito importante. Quando vai construir uma história. Mas nem todo mundo tem noção do que fazer. Aumentar uma história. Parece fácil, mas montar uma história é muito difícil. BetaCast informa, o remédio procrastinar é contraindicado para todos os públicos. Tem gente que faz assim, por ficha. Tem gente que marca por cabeça, sabe? Cabeça assim, o nome, o dia, o mês. Tem gente que vai voltando, vai olhando. Enfim, mas não é fácil. Eu assim, até o momento eu tava falando como leitora. Em determinados momentos eu comentei como Beta. Mas, assim, como escritora, é difícil. É difícil você conseguir, porque às vezes uma coisinha que acontece na tua casa, ou sei lá, no ambiente que você está escrevendo, que tira o teu foco, às vezes um segundo é o que basta para você perder o foco. Não estou tirando a culpa, entre aspas, do autor, não. Eu acho que é o teu trabalho, você tem a obrigação de cuidar daquele teu trabalho. De cuidar. Com o maior zelo, o maior esmero do mundo. Porque outras pessoas vão olhar aquele teu trabalho e vão ver você. Eles vão associar diretamente a fanfic tal com fulano de tal. Não importa o teu método, né? O importante é que funcione. Funcione, com certeza. Não é fácil. Em nenhum momento, assim, tô falando que é uma coisa fácil. Mas que as pessoas tenham um mínimo de zelo com as suas histórias. Não é só chegar e vou desabafar um problema de vida aqui. Aí começa a escrever. Como vários autores, eu tenho certeza que vocês já devem ter topado com autores assim. Eu já topei com autores assim. Já até de procurar mesmo como Beto e tal, não sei o que, mas eu pergunto, mas o que você quis dizer com isso? Aí a pessoa, não lembro. Como assim? Sabe? Como assim, colega? Não lembro. Aí não, porque no dia eu tava meio chateada, eu resolvi escrever capítulo tal. Parece que a pessoa não tá comprometida com a própria história que ela tá escrevendo, né? Exatamente. E aquele negócio, o autor, quando ele tá escrevendo, ele tem que colocar na cabeça o seguinte, o leitor não é trouxa. Então, se ele tá fazendo um negócio mal feito, o leitor vai saber que o negócio tá sendo mal feito. Uhum. Ele não consegue enganar, a gente não consegue enganar as pessoas quando a gente tá escrevendo. Nossa, cara, não é isso que eu tava falando, não é fácil escrever. Mas ser um leitor crítico também não é fácil. Não digo nem como Beta. Essa coisa de ser um leitor que você acaba olhando mesmo, né? Você, como a Aline falou, não é trouxa. Você acaba olhando e, caramba, mas peraí, cara, não era assim. É complicado. A ideia da crítica, né, desse senso crítico, ele vem com a experiência. do leitor, de quantas histórias ele leu, até do que ele conseguiu escrever. Eu acho muito bacana o que eu vi bastante no Niá, é que são leitores críticos que eles se prontificam a ajudar um autor que tá cometendo um deslize por falta de atenção, ou até por falta de conhecimento. Aí o leitor, aí o autor vai e fica com um ódio eterno daquele. Aí, aquele exemplo que você disse da pessoa com uma sujeira no dente, aí são leitores que chegam com essa pessoa e falam, olha, tá suja ali. Ou eles mandam uma mensagem pro autor e falam assim, olha, essa aula do Niá aqui explica como usar a crase, ou explica a colocação pronominal. Aí o autor vai evoluindo, tanto o autor quanto o leitor evolui. Eu acho muito bacana isso, legal. Niá, porque tem bastante. Aí a pessoa nem precisa, a pessoa tá gostando da FIC e vê que tá com os problemas e vê que talvez vá abandonar e não quer abandonar. Aí ela vai e tenta ajudar o autor a entrar no trilho. Outra coisa que eu tinha comentado no início, que eu volto a falar, porque isso, nossa, isso é muito, muito importante. Atenção a todos que estão ouvindo. Ter visibilidade no desenvolvimento da história. Mas aí você entra na questão de clichê ou não? Não. Porque, olha só, você pode estar dentro de um clichê e não ser previsível. Tipo, eu acho que o clichê, ele é um tema central. Você quer ver uma coisa? Uhum. É tema central, clichê. Professor-aluno. Mas professor-aluno um tema central, clichê. Muita gente... O que é o clichê? Eu gosto desse clichê. Eu gosto também. Eu não tô falando que é errado. Longe de mim. Eu adoro. Com certeza. Eu procuro fanfics que tenham essas ideias já pré-concebidas. É, o garanhão e a menina retardada. Isso é um baita de um clichê. Mas que dependendo do canalha que tem aquele resgate, da menina que acaba aprendendo um pouco com canalha e deixa de ser tão tonta, entendeu? Dependendo de como o cara conduza, como o autor ou a autora conduza isso, caramba, fica tão maneiro, tão legal, sabe? E é como eu tava te falando, professor aluno, é um clichêzão? É. Pode ser legal? Pode. Mas a previsibilidade também pode destruir a fanfic? Pode. Eu não posso ficar com você. Você, meu aluno. Ah, que pena. Nossa vida tá fim. Sabe? Vai se encaminhando de uma... Tô entendendo a vibe. Vai se encaminhando de uma tal forma que você acaba... Você, antes de você ler... Não sei se já aconteceu com vocês, mas antes de você ler, você já sabe o que vai acontecer. Você já imagina o que vai acontecer. Aí quando você lê, você vai assim, aham. Aí mais na frente, você sabe o que vai acontecer. Exatamente. De novo. Aí quando você chega, putz, só não acerta no Mega Sena. E de novo, essa, eu acho que previsibilidade é um motivo chave dentro do clichê pra você, tipo, adeus, confio que eu não quero ler, porque, pô, não dá, isso é igual a essa, tem... Cara, tem mais de, sei lá, mais de 40 mil autores no Niá. Imagina. Vocês conseguem se lembrar de alguma, assim, previsibilidade que tira vocês do sério? Alguma específica? Agora? É, alguma, assim, algum exemplo pra gente compartilhar. Além da questão do eu te olhei, eu te amei, Eu senti uma atração física fora do... Inexplicável. Fora do normal. Isso é muito previsível. Que no momento seguinte, vai ter o choque elétrico. Eles vão... Gente, choque elétrico é melhor. Eles vão tocar as mãos no cumprimento. E vão... Vai ter eu senti o... E vão sentir algo. Percorrer todo o meu corpo. Aí, depois disso... As línguas vão travar uma batalha. É previsível. Uma batalha por dominação, né? Não pode esquecer, né? Uma batalha por dominação. Exatamente. Aí o fôlego dos dois vai acabar. Aí eles vão respirar. O fôlego acabou. Quando o ar se fez necessário. É previsível, não faça isso, pelo amor de Deus. Não coloca. choque elétrico o tempo todo. Não, pode ter. Pode ter. Mas pode colocar o choque elétrico de outra forma, né? Escrito de outra forma. Não tem problema. Mas olha só, é direto, cara. Às vezes são várias cenas de romance. Eu tô falando questão de romance, tá? É, em que acontece a mesma sequência de cenas. Eu te vi, eu fiquei louca. Louco. Rolou uma química indescritível. Rolou o choque elétrico e a batalha das línguas. Aí passa alguns capítulos, eu te reencontrei, novamente a chama se reacendeu loucamente, você me tocou e adivinha, aquele choque elétrico ainda estava lá. Choque, o mesmo choque elétrico. E ali, uau, que novidade. Aquele beijo foi igual ao primeiro, e assim, eu já vi em livros até publicados. Foi só em fanfic, não, cara. Vamos dizer que isso é uma questão entre aspas, tá? Entre aspas. Problema que acontece em autores iniciantes é conversa fiada. Daí falei, caramba, não faz isso, não chamo tanto colega, não faz isso, não. Mas aí tava lá. E assim, pra mim, é a questão das cenas repetitivas. Até mesmo quando é mais 18. Tá, eu não sei qual é o limite desse beta-cast, acredito que seja livre. Eu acredito que seja livre. Gente, vamos devagar aí que é livre para todos os públicos. Então, acredito que seja livre. Mas a questão é, às vezes no mais 18, também a sequência de cenas é idêntica. Isso, do modo que conduz a cena. Exatamente. É a mesma coisa. Sempre. Todas as como isso. Chega, como beija, como acontece o durante. Até a parte final, até a parte de deitar a cabeça no peito da pessoa. É isso. Igualzinho. Não tô dizendo que, mas eu não vou mais escrever isso. Cara, não foi isso que eu tô falando. Eu tô falando que você escreveu isso? Beleza, no capítulo, sei lá, 2, como diz o Felipe, no capítulo 2. Cara, beleza. Às vezes é capítulo é dinâmico mesmo. E aquilo vai ter que acontecer naquele momento. Mas no capítulo, sei lá, 4 ou 5, quando for acontecer outra vez, descreve diferente. Começa diferente. Olha diferente. Sente diferente. Entendeu? Buscando mesmo a verossimilhança. A gente no dia a dia, mesmo com a pessoa que a gente namora há 300 anos, você um beijo não é igual ao outro. Entendeu? Às vezes acontece do teu pé enrolar no tapete e você vai ter um dente no dente da pessoa. Acontece de um cabelo ficar no meio. Aí tem que tirar. Não é a mesma coisa assim. É a mesma coisa. Sabe, cada momento é diferente. Às vezes também o que o personagem passou ou que você passou durante o dia não foi igual do dia anterior. Então, assim, naquele momento você tá chateado, não sei o quê. O beijo daquela pessoa não vai ser de choque elétrico. Vai ser, não vai ser uma batalha. De repente vai ser de conforto. Entendeu? E o personagem, ele precisa sentir isso. Entendeu? Senão fica muito mecânico. Eu acho que essa previsibilidade, acho que tem tudo a ver com ser mecânico. Muitas vezes eu acho que pode acontecer de principalmente o autor que está começando, que é inexperiente ainda, ele fazer muito as coisas repetidas mecanicamente por ler, né? Se espelhar em outras histórias que ele já leu. E aí ele ainda não tem meio que a sacada ainda de tentar passar para a história dele coisas que ele não viu. Uma coisa que a pessoa só pega com a experiência, né? A pessoa vai lendo, a pessoa vai escrevendo, ela vai entrando no mundo da literatura e ela vai vendo como a gente vê agora por causa da experiência. Acho que é só assim que consegue. É tentativa, você vai, erro, você, né? Erra, você repete, você escreve, não dá certo, você apaga o capítulo inteiro. Mas é assim, gente. Vida de escritor é assim. Então, sobre o clichê, para mim é assim. clichê, não lembro quem comentou uma vez, mas os clichês eles existem porque eles funcionam. Porque eles são muito bons, né? É uma história que cativa o pessoal. Então, eu acho que o clichê sozinho, ele não é motivo de desistência da fica. A não ser que tenha um tema específico que você não gosta e, logicamente, você já nem vai procurar esse tema pra ler. Então, você nem vai ter que desistir de ler a fica porque você não vai procurar agora, aquele tema. Questão de clichê. Isso entra em motivo de abandonar a fica? Pra mim, não entra. Eu, na verdade, até procuro. É aquilo que você já tinha falado antes, Clara. Quando o clichê, ele tem uma previsibilidade, né, de aquela mecanização de que o personagem ele vai fazer tudo igual, né, você sabe tudo aquilo que vai acontecer, eu acho que não é muito do agrado do leitor. Sim. O clichê em si, ele é um ponto positivo. Eu gosto de clichê, gente. Eu gosto da história, né? Em relação ao professor aluno. Mas eu gosto daquele negócio de namoro fake, noivado fake, casamento fake, né? Né? Eu gosto dessas coisas, mas se dentro da história tiver uma previsibilidade disso que a gente tá falando, realmente a história não fica atraente. Eu tinha comentado uma vez com vocês, era a questão do cara que joga futebol, da menina da escola, que é meio idiota também. Entra nessa questão, assim, caramba, vai ser previsível, ele vai fazer alguma coisa terrível, ou ele vai apostar alguma coisa, aí a menina vai ficar magoada, não sei o quê. Essas sequências são muito previsíveis. Então, assim, isso é o que a gente, eu acho que é o que a gente não funciona. É o que a gente pode. É aquilo que tem que surpreender, mesmo dentro do clichê, né? Isso, realmente. Toda a história, né? Então, rapidinho, só pra gente sintetizar isso. As dicas pra não espantar o leitor. Segundo, o que eu tava entendendo é não pressionar por comentários ou indicações. Certo, Ellen? Exatamente. Revisar o texto. Por favor, não esqueçam. E buscar originalidade. Buscar originalidade, é isso? Exatamente. Na minha opinião, acho que é, né? Ela quer falar mais alguma coisa? Ah, eu acho que uma coisa que a gente não comentou aqui, mas é uma coisa que me incomoda muito, que eu já falei num betacast que eu tava fazendo com o Maicon e o Douglas, que uma das coisas que me faz, às vezes, desanimar de uma história é o autor, ele dá mais atenção para personagens ou em plots secundários da história do que para a história em si. Aí, às vezes, ele acaba divagando na própria história que ele tá fazendo. Uhum. E, assim, a história fica meio sem sentido. Aí, meio que desanima. Ele se perde dentro da própria história, né? E aí, parece que nem ele sabe para que rumo que vai levar. Tá escrevendo só por escrever, porque o povo tá pedindo, porque quer que posta, sabe? E sabe aquela tipo seriado Lost, assim, que você sabe que os né? Os caras estão perdidos mesmo, sabe? Onde que vai levar o fim daquela história? No fim sai uma droga. É desse jeito, já você fala, você abandona o barco antes. Você fala, isso daí, né? Você já pula do navio antes de pegar fogo o negócio. Você sabe que não vai dar em nada. O Ellen, aí não era o caso deles darem uma conferida no blog da Liga, não? Como iniciar, como encerrar a história, como... Ah, sim, né? Por favor. Vamos fazer a merchan aí. Fazer do marketing. É, a promoção agora dos canais de contato. Não, mas realmente, o blog não só da Liga, mas se você procurar na internet... Eu acho que você encontra muita coisa rica, muita informação, pelo menos de como iniciar uma história, né? Que a gente sabe que ela tem que ter começo, tem que ter meio, tem que ter fim. E não tem necessidade de você tentar fazer uma coisa, mesmo que for pela primeira vez, segunda vez, sozinho. Eu acho que até os escritores mais experientes, eles estão sempre procurando, né? É ferramentas para melhorar, para inovar. E eu acho que a gente tem que procurar, mesmo se for fora do blog da Liga, ou no blog da Liga, mas já que estamos falando do blog da Liga, eu mesmo Já encontrei textos, assim, muito bons que o pessoal, os colegas nossos escrevem. E tem muita coisa sobre como começar uma história, como não cometer os erros, né? Tem um artigo muito, muito comum, dos mais visualizados no blog, que é aquele dos 18 erros mais comuns que a gente encontra numa fanfic. Uhum. Pô, começa por lá, você não sabe por onde começar, já começa ali que você já vai saber o que, que você tem que evitar pra sua história não dar errado. Vai ter um norte. Exatamente. Pra seguir. É preciso. Vai cantar, amor. É preciso. Norte pra seguir. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. 1 hora da manhã. Gente, a gente tá chegando no final da nossa conversa aqui. E a gente, por favor, pede com muito, né, muita humildade no coração, mas sigam o nosso Tumblr, né, do BetaCast. ligabetacast.tumblr.com, tá? Sigam a gente lá, pode mandar pergunta anônima, pode mandar sugestão, mas se puder, né, se revelar quem é também, a gente vai ficar muito feliz. Uhum. Se quiserem mandar e-mail pra gente, né, podem mandar também, é betacast.ligadosbetas@gmail.com. E não esquece também de seguir, né, a gente no blog da Liga. Curta a page da Liga, por favor. Tem o Ask da Liga. O Ask da Liga, se você quiser perguntar qualquer coisa, a gente vai lá, a gente tá respondendo pra você. O Ask FM, qual é o endereço? Ai, cara, eu não sei. Olha aí, Bia. A gente vai deixar na descrição. Isso. Todos os contatos. A gente vai deixar os contatos todos na descrição. Os olha! Estão obrigando as pessoas a ouvirem. Inclusive, ai, o nosso iTunes. Não esqueçam, se você gosta de ouvir podcast pelo iTunes ou pelos agregadores de feed, né? Do Android, vocês encontram a gente por lá também. Vai estar na descrição. Sempre. E o S-Blog. Como que fala esse blan? É, esse blan, vocês falam como? Eu falo S-Bilan. S-Bilan? Eu falo S-Bilan. Eu falo S-Bilan. Tu com esse S-Bilan tão engraçado. Eu acho que a Clara tinha que falar S-Bilan. S-Bilan. S-Bilan. S-Bilan. Gente, muito bom. Muito, muito obrigada por terem ouvido a gente. Por terem rido um pouquinho dos nossos sotaques diferentes, por entenderem, por ajudarem a gente para que a gente não abandone mais conflitos, por favor. Nada de fazer loucuras como implorar review ou então nada de escrever. Dê uma olhadinha no seu texto, por favor. Seja original sempre. Afinal, isso não é muito difícil, né? O autor por si só já é muito original. Então, eu quero agradecer também a Ellen e ao Gabriel. Ai, obrigada! Por serem BetaCast muito, muito maneiros. Então, obrigada. E, inclusive, aproveitando o gancho aqui, deixar avisado pro pessoal, né? Quem tem Tumblr, quem curte o Tumblr aí, e quiser compartilhar com a gente aí, né? Na Ask do Tumblr nosso, do BetaCast, os absurdos que vocês já viram nas fanfics por aí, os motivos que fizeram vocês a desistirem da fic, vem compartilhar com a gente, tá boa. Bom? Vem participar com a gente. Agora que você ouviu a gente quer ouvir você também. Exatamente. Muito bom. Gente, adorei. Mas é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Entendi. Até o próximo BetaCast. Até. Tchau. Tchau, gente.